Olá, nós vivemos em um mundo de mentiras. Temos as nossas limitações e, na verdade, a gente não consegue fazer grandes coisas nesse sentido, quer dizer, mudar muita coisa. Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha aqui na Terra, é um trabalho, de pouco alcance. Exceto no período apostólico, quando Deus usou homens com características que ele proveu ali para que eles implantassem o evangelho no mundo no primeiro século, e alguns outros que Deus tem usado ao longo dos séculos para tarefas bem específicas. A gente pode citar Lutero, Calvino, George Whitefield e, na verdade, vários outros que Deus tem usado aí de diversas formas. Porém, o mundo continua sendo esse mundo enganoso, esse mundo tenebroso, esse mundo de mentira. Mas haverá um tempo em que essa realidade mudará. Nós temos visto que Isaías, aqui, esse livro que nós estamos estudando, Isaías, ele projeta coisas para o futuro, ao mesmo tempo mostrando a realidade presente de Judá, os seus pecados, as disciplinas de Deus, as ameaças externas, os erros que eles cometiam, acumulando mais e mais pecados ao tentar solucionar as coisas à sua maneira. E no fim ele acaba sempre apontando para a única solução que haverá no mundo e para onde todo homem piedoso deve olhar, seja o israelita lá de Judá, dos tempos de Isaías, sejamos nós hoje, nós temos que olhar para esse tempo futuro que Deus prometeu. Quando nós chegamos aqui no capítulo 32 de Isaías, logo no versículo 1, o que nós temos é a descrição do reino futuro, o reino futuro do Messias. Isaías aqui, ele projeta a realidade totalmente para frente. Não tem, é muito difícil você colocar aqui uma relação com o período que eles estavam vivendo ali. E você vai, ao lermos o texto, você vai entender por quê. Logo no versículo 1, então, o que Isaías está dizendo é o seguinte: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Portanto, está falando aqui de um rei que irá reinar com retidão, ou seja, alguém que é justo, que é reto, e por isso o seu governo será um governo reto. Mas também fala de príncipes. Quem seriam esses príncipes? Bem, o Novo Testamento, ele nos dá aqui, a gente precisa tomar isso como ponto de partida, né? Nos dá aqui alguns textos que nós precisamos considerar. Em primeiro lugar, 1 Coríntios 6, versículo 2, Paulo diz o seguinte para os crentes de Corinto: vocês não sabem que os santos aqui somos nós, os salvos, os que creem em Jesus, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Isso tem a ver com aquele caso de irmãos que estavam levando outros ali perante os tribunais, dos ímpios, né? Mas o ponto que nos interessa aqui é essa verdade que Paulo está falando. Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo, eles vão estar numa posição privilegiada, numa posição de autoridade. Eles vão poder fazer isso um dia. Nós vamos fazer isso um dia. Veja o que diz Mateus, no capítulo. Aliás, desculpa. Apocalipse, o capítulo 5, versículos 9 e 10. Falando aqui dos santos que estão ali, diante do trono, do Cordeiro, que é Jesus. E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, aqui falando dos salvos, né? Os salvos na posição de reino, né? De pessoas que vão reinar. E aqui no capítulo 20 também de Apocalipse, logo aqui no versículo 6, nós temos o seguinte: felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Lembrando que a segunda ressurreição é lá no trono branco, no trono do julgamento. Portanto, é uma ressurreição que não vai ser boa para ninguém que estará lá. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1.000 anos. Portanto, a gente tem mais uma informação aqui, além de sabermos que os crentes reinarão com Cristo. Aqui a informação adicional de que reinarão com Cristo durante 1.000 anos, ou seja, é o tempo do reinado de Cristo. Se você olhar lá para Apocalipse, você vai ver a descrição desse período, né? E isso nós temos dito aqui porque Isaías tem feito referências a esse período. Portanto, quem são esses príncipes aqui? Quem são as pessoas que vão governar junto com Cristo, que vão ajudá-lo, que vão ser seus auxiliares no reino? São os santos. Eu até abri o texto de Mateus ali, mas para a gente abreviar o tempo aqui, em Mateus 19, temos a referência ali aos apóstolos que terão ali um lugar especial para eles também lá nesse reino. Mas isso já é um outro aspecto dessa realidade. O que nós precisamos entender aqui é que a verdade irá reinar no mundo, a justiça irá reinar, a verdade reinará. Então, é sobre esse período que Isaías está falando aqui, e o que nós temos a ver com isso diretamente é o que nós precisamos prestar atenção nesse texto. Então, lendo agora a partir do versículo 2, e até o versículo 8, nós temos o seguinte: cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica maldade, espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem faz planos nobres, homem nobre, aliás, faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Em primeiro lugar, o que Isaías nos mostra aqui é que nesse reino, nesse futuro reino, nesse tempo que virá, teremos um verdadeiro abrigo espiritual. As pessoas terão um verdadeiro abrigo espiritual. E por quê? Porque o bom pastor é quem estará reinando. Não é uma pessoa qualquer que estará no reino, mas efetivamente aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que ama as suas ovelhas e por isso deu a sua vida por elas. É o Cordeiro que estará reinando. E ele é a fonte permanente e única fonte confiável de provisão espiritual. O texto fala aqui figuradamente, né? Que cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, como sombra de uma grande rocha no deserto. Cada homem desses príncipes, desses que estarão com o Messias, lembrando aqui que seremos em muitos auxiliares aqui, estaremos espalhados por esse mundo afora para ajudar Jesus no seu governo. Essa que é a ideia que nós podemos colher juntando esse texto com os textos do Novo Testamento. E a ideia é que os salvos serão canais de bênção, canais dessa bênção que vem de Jesus, que procede de Jesus. Seremos usados por Jesus para suprir as necessidades espirituais das pessoas. As pessoas buscarão esse abrigo, elas encontrarão o seu refrigério, elas encontrarão a sua orientação, elas encontrarão aquilo que elas realmente estão precisando. Que coisa boa isso! Que coisa boa ser como um abrigo contra uma tempestade, uma corrente de água numa terra seca, uma sombra como uma grande rocha no deserto. Ou seja, esse alívio, essa proteção, essa fonte de provisão espiritual. Isso é o que está sendo trazido figuradamente, porque ninguém vai ser uma fonte de água no sentido literal, evidentemente. Não se trata de matar a sede das pessoas ou de providenciar uma sombrinha literal também. É claro que o texto não está falando sobre isso, é evidente. Isso está muito, muito fácil de entender. A questão aqui é que Judá tinha deixado de buscar abrigo em Deus. O povo de Judá já não buscava mais esse abrigo. Eles buscavam abrigo nos ídolos, eles buscavam abrigo nas riquezas, eles buscavam abrigo em alianças com outras nações. Era nisso que eles estavam buscando o seu abrigo. Eles queriam ser muito práticos. Muitos deveriam dizer, como as pessoas dizem hoje em dia, não, o assunto espiritual é para quem não tem mais nada com que se preocupar. Eu sou uma pessoa prática. Esse é o raciocínio de muita gente. E por isso que o mundo ainda age assim. O mundo busca abrigo em coisas e pessoas que na verdade não podem ajudar. É isso que o mundo faz. O mundo tem buscado esses abrigos. O mundo continua agindo como o pessoal lá em Judá. Guardadas aqui as diferenças, guardadas as responsabilidades, o fato é que o mundo vai nessa direção. E nós na verdade estamos aqui para apontar para essa pessoa que é Jesus. essa pessoa que os demais, que aqueles que estão ao nosso redor não enxergam, eles não veem, ele não está aqui. Como é que eles podem, nesse mundo materialista, nesse mundo imediatista, nesse mundo onde tudo tem que ser resultado, como confiar em Jesus que eles não veem? Como confiar na Escritura da qual eles desconfiam, acham que tem muitas coisas absurdas? Muito bem, o fato é que nós estamos, fomos deixados aqui para isso. O verdadeiro abrigo espiritual virá. Ele é Jesus e nós um dia estaremos lá para ajudá-lo. Isso é muito claro nas Escrituras. Muito bem, vamos seguir antes de tirarmos mais algumas conclusões aqui. O fato é que esse texto nos fala também do verdadeiro discernimento espiritual. O texto fala que pessoas que têm olhos verão, que têm ouvidos ouvirão, enfim, mais uma vez, a ideia aqui de sentidos físicos apontando para uma realidade espiritual. Quando você fala de olhos enxergando, ouvidos podendo ouvir, e também ele fala da mente que vai poder julgar e uma língua que vai poder falar com facilidade, com clareza. O que é isso? Muito bem, o fato é que nós hoje estamos aqui, como eu acabei de dizer, porém temos as nossas próprias limitações. Eu e você somos fracos, somos frágeis, somos realmente limitados, essa é a verdade. Nós temos dificuldade até mesmo para compreender, para discernir as coisas corretamente, perfeitamente. Não conseguimos fazer isso. Nós, por mais que nos esforcemos, até mesmo questões da Escritura muitas vezes nos confundem, muitas vezes temos dificuldade até para entender um texto, quanto mais a aplicação desse texto. É claro que tem muita gente que procura simplificar essas coisas ao extremo e leva para outros caminhos, mas a verdade é que as dificuldades estão aí. Elas existem, nós somos precipitados no julgamento, o texto fala sobre isso, nós analisamos as coisas e tiramos conclusões muitas vezes de forma rápida, precipitada. Essa é uma dificuldade do ser humano e nós ainda não nos livramos totalmente disso. E somos confusos ao nos comunicar, não somos Jesus falando diretamente às pessoas. Nossa comunicação, ela é entremeada com as nossas falhas em transmitir o nosso pensamento, em transmitir as nossas conclusões de coisas que nós não temos plena autoridade, total autoridade sobre o que estamos falando, como seria o fato de Jesus falando pessoalmente. Sempre seremos limitados em todas essas coisas, mas o texto fala que isso será transformado. Os olhos enxergarão com mais clareza, os ouvidos ouvirão com mais acuidade, haverá mais discernimento, haverá mais compreensão das coisas. Haverá uma linguagem mais clara. Aqui fala do gaguejar, mas na verdade as dificuldades que temos em nos expressar, somos mal compreendidos, muitas vezes temos que dizer, olha, eu não quis dizer exatamente aquilo, lá no futuro isso não vai acontecer, o nosso linguajar será pleno, será um linguajar muito bem articulado no sentido de chegar aquilo que deve chegar até as pessoas. O nosso raciocínio será melhor. E por isso, por causa dessas capacitações, é que nós poderemos ser canais de bênção nas pessoas. Se dependesse daquilo que nós somos hoje, seríamos uns canaizinhos aí muito fracos, muito entupidos por vários ingredientes que não deveriam, mas estão aí. Essa é a verdade. Lá na frente, não. Nós seremos canais desobstruídos, canais que transmitirão com muito mais fidelidade, clareza, aquilo que procede de Deus, aquilo que procede de Jesus Cristo, e poderemos transmitir muito mais às pessoas que estarão neste mundo aquilo que é necessário. Lembrando que neste mundo haverá sobreviventes, pessoas que não passarão pelas transformações que nós ainda haveremos de passar. Além disso, é claro que o texto de alguma forma também se aplica aos ouvintes, porque as barreiras serão quebradas. Hoje as pessoas não entendem nada, porque elas não têm a mínima condição de entender, por conta do seu pecado, por conta da sua incredulidade, da sua rebeldia contra Deus. Mas o fato é que elas também erram ao julgar, e julgam tudo como errado. Tudo que elas não entendem, elas acham que está errado. Julgam Deus, julgam a Bíblia, julgam os crentes, julgam as coisas da igreja, julgam tudo e erram. Mas isso deixará de acontecer. Lá no futuro, essas coisas não mais acontecerão. As pessoas receberão o ensino e os seus ouvidos serão liberados para poder ouvir. Só que no caso, vão ouvir de nós. Muitas vezes nós estaremos ali para cumprir esse papel. Judá estava muito longe desse discernimento. Eles não entendiam mais as coisas, porque se emaranharam nos seus pecados, na sua vida errada, não entendiam mais o que o profeta dizia, o verdadeiro profeta dizia. Nós vimos isso, e eles confundiam, até faziam brincadeiras, até faziam coisas jocosas, ridicularizando o profeta. Eles não tinham mais discernimento. E é assim que o mundo caminha. O mundo não entende coisa nenhuma daquilo que vem de Deus. O mundo entende apenas aquilo que é próprio dele. O mundo não consegue decodificar. Não que esteja codificado, mas o pecado faz com que fique codificado para eles. Eles não entendem. Mas nós estamos aqui para testemunhar. Essa que é a verdade. Apesar das condições do mundo e de nós mesmos, fomos deixados, a igreja foi deixada aqui, a igreja está aqui para isso. Então, Isaías está falando de um verdadeiro abrigo espiritual, um verdadeiro discernimento espiritual. Eu acredito que ele fala também do verdadeiro valor espiritual. O texto nos fala aqui de padrões corrompidos. Que padrões? Os padrões de Deus. Quando os padrões de Deus são corrompidos, o que acontece é que a verdade é pervertida. Deixa-se de crer na verdade e adota-se a mentira. A mentira passa a reinar. Quando a mentira passa a reinar, existe uma inversão de valores. E quando os valores que são os padrões de Deus são invertidos, o que você tem são pessoas fazendo aquilo que está no versículo 5. O tolo sendo chamado de nobre. Veja, o que é isso? O texto fala que esses tolos não são apenas bobinhos, não é essa a ideia. Ele é tolo porque ele segue aquilo que é mal, o texto explica. Aquilo que ele faz está relacionado à maldade. E a tolice dele, ele não é tolo só porque ele não sabe das coisas, ele é tolo porque ele despreza as coisas de Deus. Porém, ele é chamado de nobre. Porque ele está numa posição em que as pessoas o consideram assim. Ele é chamado de nobre por conta da sua posição e por ele impor os seus valores e as pessoas o respeitarem por conta disso, porque perderam a referência daquilo que é verdadeiro. Olha que ponto as coisas chegam. A corrupção dos padrões de Deus. Verdade corrompida, mentira reinando, valores invertidos, ímpios sendo louvados. Aqui o texto diz que eles praticam o mal. Eles praticam e propagam a mentira. Eles propagam a mentira sobre Deus, o texto diz. Eles fazem questão de falar de Deus aquilo que ele não é. Muitas vezes revestidos de representantes de Deus. E o que é pior. Em Judá era o caso dos sacerdotes corruptos, por exemplo, de profetas que falavam em nome de Deus, mas não falavam, não eram autorizados a isso. E o texto fala, mais uma vez aqui, Isaías repete aqui a questão da injustiça que era praticada por essas pessoas. Por praticarem a injustiça, claro, em busca de vantagens pessoais para eles ou para seus amigos, para outros com que eles negociavam, barganhavam favores. O fato é que deixa o faminto sem nada, priva de água o sedento, com artimanhas, esse homem sem caráter, artimanhas perversas, ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica desse é justa. Ou seja, a injustiça era a ponta do iceberg, podemos dizer assim. Era aquilo que se enxergava de todo um problema de valores corrompidos e valores que corrompiam o caráter das pessoas ao ponto de elas fazerem aquilo que era errado, abominável aos olhos de Deus. O texto fala que os padrões de Deus serão restaurados. Logo no versículo 5, que nós acabamos de ler, o tolo diz assim: o tolo já não será chamado nobre. Ou seja, essa inversão ela vai acabar. Aqueles que são ímpios, aqueles que praticam aquilo que é errado, que é abominável aos olhos de Deus, que praticam essa tolice, não vão ser mais louvados pelos homens. Isso vai acabar. Jesus vai pôr fim a esse mundo de tolice, esse mundo de hipocrisia, esse mundo de adoração dos seres humanos e dos seus feitos. Jesus Cristo ocupará o seu lugar, e quando ele restaurar todas as coisas aqui neste mundo, ainda não estamos falando do céu, porque ele terá que reinar estes 1000 anos. Olha, é bastante tempo, né? Mas vai ser um tempo magnífico, um tempo de esplendor jamais visto na terra. A gente precisa lembrar disso. E não vai haver lugar para esse tipo de falso louvor, de falsa nobreza, o falso louvor da falsa nobreza, né? Já não será assim. O texto mostra que a verdadeira nobreza está no caráter, e ela será reconhecida. Versículo 8 diz: mas o homem nobre faz planos nobres. O homem que é nobre de caráter, o que ele pensa? Ele pensa em fazer coisas que tenham nobreza. Não sejam para satisfazer o seu ego, para bajular as pessoas, para ganhar favores. Ele não vai fazer para isso. Não vai fazer com essas intenções. E graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Ou seja, ele planeja e faz o que é nobre. Ele se empenha em fazer. Ele pensa em fazer. Ele planeja isso. E ele efetivamente faz o que tem que ser feito. Ou seja, ele pratica. Ele pratica os atos que são considerados nobres por Deus, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, e não os padrões invertidos por esse mundo. Judá tinha uma liderança reprovada por Deus, porque era uma liderança perversa, que praticava o mal, praticava a injustiça, mas era estimada pelos homens. Afinal, eles eram os nobres. Bom, o mundo é isso. A perversão da verdade tem levado à inversão dos valores em todas as esferas da sociedade. É isso que tem acontecido. O mundo exalta aquilo que é abominável a Deus. O mundo exalta a mentira. O mundo exalta, de maneira disfarçada, os corruptos. Finge que pune os corruptos, mas, na verdade, enquanto um corrupto é punido, outro está sendo levado ao poder. Esse mundo exalta a imoralidade. Depois finge que quer combater a imoralidade. Esse mundo é um mundo de valores invertidos. E nós vivemos hoje nesse mundo perverso. Porém, o nosso padrão não é um padrão qualquer. O nosso padrão de caráter é Jesus Cristo, o padrão perfeito. E a boa, a excelente notícia que nós somos, da qual nós somos lembrados por Paulo, é que esse caráter está sendo moldado em nós pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Nós podemos olhar para Cristo e sabermos que, apesar de não sermos capazes de imitá-lo, o seu ser toma conta de nós e nos transforma de glória em glória, como diz Paulo. À luz desse texto, nós precisamos ver o seguinte aqui para nós. O que vamos fazer? Já que o texto tem tantas aplicações tão diretas, tantas indicações tão diretas aqui para nós. Eu acredito que o nosso dever é apontar para Jesus Cristo como o único abrigo confiável. Não importa em quem as pessoas confiem, as pessoas têm que olhar para nós e saber em quem nós confiamos de fato. E claro que quando nós pensamos nisso, temos que entender que nós temos que ser espiritualmente estáveis, não inabaláveis por completo, mas termos o mínimo de estabilidade que mostre para as pessoas quem é o nosso Senhor. E nós podermos dizer para elas: olha, eu não sou nenhum super-homem, não, mas eu tenho uma rocha em quem eu confio, Precisamos compreender as nossas limitações. Não devemos achar que somos capazes de compreender tudo, de analisar tudo perfeitamente, julgar as coisas, de explicar as coisas com a maior clareza do mundo. Não somos. Uns são melhorzinhos que outros, mas todos somos imperfeitos. E o que temos que fazer é o que está ao nosso alcance, procurando discernir da melhor forma possível a verdade, pedir ajuda a Deus para isso e anunciá-la com coragem, sem medo, porque somos fracos, ou somos isso, ou somos aquilo, ou as pessoas são isso, ou são aquilo. E devemos desenvolver um caráter nobre. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que Deus nos ajude a sermos esses embaixadores da verdade enquanto a verdade não está reinando nesse mundo. E olhemos com confiança para esse tempo futuro. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.